o jogo não estava para realizar até meia hora antes do início, destas da tarde. Os clubes estavam em consenso em relação a não haver a partida, porque as condições não eram as melhores, mas de repente mudou, o campo escoou bem ao nível das laterais, que tinha muita água, e conseguimos ir a jogo. Tínhamos um plano bem delineado para o jogo, porque estávamos à espera que o campo pudesse nos dificultar, e conseguimos cumprir na íntegra. Fomos a jogo, fomos a melhor equipa em campo, merecíamos os 3 pontos, não conseguimos no último lance da partida, portanto, a sorte não serviu para nós, mas trouxemos sempre um ponto, que é sempre positivo, em caso de ser classificado, só tínhamos 2 vitórias, e é isso que temos a realçar, a capacidade da minha equipa em relação ao terreno de jogo, ao que o jogo nos pediu, mas com uma grande atitude e com um grande sacrifício, conseguimos pôr a nossa qualidade e o que o jogo também nos podia, trouxemos um ponto para o Oliveira e é sempre positivo. Como é que surgem estes golos do jogo? O primeiro gol deles na primeira parte, a 2 minutos daquela primeira parte, foi através de uma grande qualidade, feito pelo nosso guarda-redes. Conseguimos chegar ao empate também através de uma grande qualidade, acaba por expulsar um dos centrais da equipa do Castelo Branco, porque tira a bola em cima da linha, acima da linha do golo. Fazemos o golo, chegamos a 2 a 1, 5 minutos do fim, através de uma reposição de uma bola lateral, trabalhada, a bola ao segundo posto, e fizemos gol de cabeça, atrás de cruzamento, e depois sofremos no último nossa partida um remate, como se diz, para a frente do adversário, a bola ressalta num defesa meu e engana-me o guarda-redes, e logo a seguir acaba o jogo. A bola vai ao centro e acaba o jogo. Então este último gol do Castelo Branco teve um sabor amargo para a equipa do Oliveira? Sim, por tudo que conseguimos impor em jogo. Fomos a melhor equipa a todos os níveis, a nível de concentração, a nível de ajuda, a nível de qualidade também, fomos a equipa que o melhor se adaptou ao campo, conseguimos virar e lá está, sofremos esse infortúnio no último lance, mas pronto, temos que olhar para o positivo sempre, e o positivo foi conseguimos trazer um ponto para o Oliveira, que o nosso objetivo é sempre trazer os pontos, seja de campo for, trouxemos um ponto, é bom, é mais um ponto na nossa caminhada, para que conseguimos o nosso objetivo mais rapidamente possível.